acontece. Muitas das vezes nós vivemos como a cidade de Atenas, quando Paulo foi visitar. A cidade tinha vários ídolos. A cidade tinha vários deuses, era muito religiosa. Mas havia um altar ao Deus desconhecido. Muitas vezes estamos aqui, muitas das vezes adoramos ao Deus desconhecido, mas nos entregamos aos desejos da nossa carne. E por nos entregarmos ao desejo da nossa carne, Ele é um Deus desconhecido na nossa vida. Quando eu olho para Adão, eu lembro que o Senhor, quando eu li, eu lembro que o Senhor passeava no jardim e chamava por Adão. Mas o Adão se escondeu por causa da sua nudez. Sabe o que eu entendo? Muitos de nós não conhecemos o Deus Santo, verdadeiro. Porque quando Ele nos chama, nós nos escondemos. Porque nós temos vergonha da nossa nudez. Nós temos vergonha do nosso pecado. Há pessoas aqui que estão envergonhadas de adorar ao Deus Todo-Poderoso, porque elas estão em pecado. Há pessoas aqui que não conhecem o Deus Poderoso por causa dos ídolos. Mas a palavra de Deus diz em Romanos 5 que por um homem chamado Adão veio a morte, mas por um homem chamado Jesus Cristo todos puderam ter acesso à salvação. Deixa eu te falar uma coisa. Você chegou aqui talvez em pecado, talvez envergonhado, talvez seu coração entregue aos desejos da carne, talvez ninguém saiba o que você está vivendo, só você sabe. Deus está te chamando, vem. Deus está te chamando, ei! Vem! Vem que eu tenho coisas para você. Vem que eu tenho riquezas celestiais para você. Não se trata de material, não. Se trata de riquezas espirituais. Deus quer colocar algo em você que o mundo precisa ver. Mas você precisa abrir mão dos seus desejos para conhecer o Deus desconhecido. Bíblia que o mundo vai ler. Glória a Deus. Essa canção Deus me deu. E me questionava a Deus a respeito do meu chamado. E Deus falava: filho, eu quero que você passe a seguinte mensagem. Nós precisamos ser a Bíblia que o mundo vai ler. Mas para ser a Bíblia que o mundo vai ler, nós precisamos voltar ao lugar que nós deixamos. Precisamos voltar ao lugar secreto. No lugar onde não tem segredo. No lugar onde não tem nudez que nos impeda. Peça. para que nós sejamos a palavra revelada de Deus. Sabe o que é ser a palavra revelada? É ser sem hipocrisia. Viva!